do Ivan Medeiros, Eduardo Gomes e Renato Barros, Aqui Mora Gente, para Selma Santos, em Brasília, minha nova amiga do Facebook. Selma, seja muito bem-vindo, um beijo para você. Eliane e Samuel estarão comigo em Coromandel no dia 14 de maio, no primeiro encontro dos amigos do Cleiton Aguiar do Facebook de Coromandel e região. Nós vamos nos encontrar para sair da telinha, para a gente pegar na mão, olhar olho no olho, conversar, né? Vai ser o primeiro de uma série de muitos que eu imagino que eu vá fazer pelo Brasil afora. Tem que começar, claro, na minha terra, né? E Eliane e Samuel gentilmente se ofereceram para animar a nossa festa, que não é um evento comercial, não vai ter cobrança de ingresso. A única condição para você participar é que você seja integrante do nosso Facebook e manifeste a sua vontade de ir, porque eu preciso saber quantas pessoas são para organizar direitinho, né? Até o dia 30 eu vou aceitar que as pessoas se manifestem. Daí para frente nós vamos organizar a festa, que será no dia 14 de maio em Coromandel, nas Minas Gerais. Os Chonados da Vida, Gino e Geno, por pra dentro. Beijinho e abraço, e joga a conversa fora de ficar só no amasso. Com essa molecada nova eu já vi que não aguento. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito e eu só quero é pôr pra dentro. A baseada corre muito, é difícil se cansar. Fica enfeitando a jogada, mas demora pra chutar. Eu que já corri demais, vou direto pra revento. Enquanto eles enfeitam, meu negócio é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. Eu agora tô fazendo o estilo do baixinho. Tô ficando lá na frente, tô jogando paradinho. Molecada tem a força, eu tenho conhecimento. Eles querem impressionar, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. Eu quero é ver a rampa e balançar. Eu agora tô fazendo o estilo do baixinho. Tô ficando lá na frente, tô jogando paradinho. Molecada tem a força, eu tenho conhecimento. Eles querem impressionar, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito e eu só quero é pôr pra dentro. Gini Geno, pôr pra dentro pro atleta André Palauro. André Palauro, ele mora em Palmas, capital do estado do Tocantins. Curte o nosso programa pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto e chega para fazer parte do nosso Facebook. E lá em Palmas, o nosso programa de televisão passa pelo Canal 5, a Rede Brasil de Televisão, tem sede própria lá em Palmas e é o canal de número 5. A sugestão do Beijá, o cantor Tony Siles, Temporal. no meu escritório veio um cara bem grandão, insistindo que eu ouvisse uma linda canção que ele mesmo tinha feito, inspirado em temporal, que ia fazer sucesso em âmbito nacional. Pus o CD pra mas o som saiu assim, pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim. Eu tentei parar o trem, o sujeito em aflição disse, espere um pouco, o melhor tá no refrão. E o refrão logo depois veio e eu achei ruim. A chuva se repetia, pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim. O refrão dizia assim, pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim. Dizia assim, pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim. Olhei para o céu, estava ali do meu lado. O sujeito esbravejou, me chamou de abestalhado, só porque não esperei o arremate do autor. Mas foi em pim pim pim pim e a chuva terminou. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar aponta Tony Siles, a música do Cleiton Aguiar e do João Rezende, Temporal. O Flavinho divulga os grandes nomes, mas divulga quem está começando. Por exemplo, o Tony Siles está começando agora e o Flavinho está fazendo a distribuição desse trabalho dele para o Brasil, para Minas Gerais, né? A especialidade do Flavinho é lá em Minas Gerais. Ele tem amigos em outros lugares, mas o trabalho mesmo que ele faz de rádio em rádio é em Minas Gerais. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado em Minas Gerais, que é o lugar onde começa o sucesso sertanejo, é só ligar 61 99 81 3601 e diga: eu quero falar com Flávio Bejar. 61 99 81 3601. No próximo bloco, Ronaldo Estrada e Rafael, Pedro Paulo e Mateus e Leonardo e Eduardo Costa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que curtem a gente pela internet, nas emissoras do exterior que transmitem o nosso programa, algumas emissoras do exterior, né? No Japão, na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, no Paraguai, transmitem o programa Cleiton Aguiar. Eu quero, mais uma vez, avisar aos nossos parceiros de todo o Brasil e do exterior também, que nós vamos mudar o sistema de distribuição do programa Cleiton Aguiar, viu? A partir do dia 1º de janeiro será um novo sistema. E aí você vai precisar entrar em contato comigo. Se você já me mandou o seu e-mail, não precisa. Mas se você que transmite o meu programa, eu não tenho a relação de todas as rádios. Aliás, eu nunca consegui ter essa relação completa, né? Agora eu vou ter. Agora eu vou, nesse novo sistema, eu vou saber direitinho quem transmite e quem não transmite. Mas eu pediria a você que mande para mim no nosso e-mail locutorpreferido@gmail.com. Cleito, aqui é a Rádio Tal, transmite o seu programa, né? Porque aí eu vou mandar via e-mail a orientação de como é que você tem que proceder para, a partir do dia 1º, né, receber o nosso programa de uma forma que eu espero que seja mais eficiente, tá bom? Os meninos do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael, Amor da Minha Vida. Linda minha, meu presente, flor do meu jardim, anjo bom pra mim, anjo bom pra mim, minha sorte. Como é bom sentir o seu calor, meu troféu de amor, meu troféu de amor. Te amar me faz bem, me faz bem, me faz bem. Te querer é bom pra alma. Seu carinho me traz calma, me traz calma, me traz calma, minha eterna namorada. Minha alma gêmea, a cara metade, longe de você, choro de saudade. Minha outra pele, roupa preferida, só sei que você é o amor da minha vida. Te amar me faz bem, me faz bem, me faz bem. Te querer é bom pra alma. Seu carinho me traz calma, me traz calma, me traz calma, minha eterna namorada. Minha alma gêmea, a cara metade, longe de você, choro de saudade. Minha outra pele, roupa preferida, só sei que você é o amor da minha vida. Minha alma gêmea, da minha vida. Ronaldo Estrada e Rafael, Amor da Minha Vida, para Vanderman Valeiro, do Gama, no Distrito Federal, meu mais novo amigo do Facebook. Tá acabando, tá enchendo o segundo perfil, tá enchendo, mas não tem problema não, encher só abre o terceiro, né? Vanderman, seja muito bem-vindo. Pedro Paulo e Matheus, música nova, só importa o prazer. É fato. Acreditei de novo, caí no seu velho truque. O seu jeito adorável me faz vulnerável, por mais que eu lute. Todo castigo é pouco, porque eu não quis entender que um amor de momento é só um passatempo, só importa o prazer. Mas dessa vez não vou ficar no quarto curtindo a deprê. Eu vou cair na farra, namorar e beber. Me mato na cachaça, mas vou te esquecer. Chegou minha vez de usar seu corpo só pra me satisfazer. Talvez no fim da farra vou pegar você. Você não sente amor, então não vai sofrer, porque só importa o prazer. Oh, e as mãozinhas assim, vem, vem junto. Que galera é essa, meu irmão? Bonito.

estradas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Te ouvir, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Leonardo Eduardo Costa, recriando esse clássico na voz de Alain Aladim, Liguei para Dizer que Te Amo, para Patrícia Rodrigues, minha mais nova amiga do Facebook. Ela não botou onde mora, mas não tem a menor importância, você é bem-vinda do mesmo jeito, viu, Patrícia? Um beijão para você e seja muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, a pacificação do Brasil. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, na verdade, é mais do que uma dica, é um apelo. O Brasil, ele viveu na semana, no último domingo, um momento de ebulição máxima da política brasileira. E ficou evidenciado que o brasileiro não está preparado para o embate político. Isso ficou evidente lá na Câmara dos Deputados. Quantos deputados eu vi com comportamento parecendo menino em escola? Comportamentos absolutamente reprováveis, né? Comportamento de pessoas que não têm um pingo de educação que se espera de um representante do povo. Mas o grande conflito, a grande briga se deu nas redes sociais. O brasileiro não sabe discutir política. Discutir não é sinônimo de brigar, é trocar ideias. O fato de eu ter uma ideia diferente da sua não significa que nós somos inimigos, significa apenas que nós temos ideias diferentes. Infelizmente, isso nas redes sociais não foi possível. Só que agora, gente, vai ter outra história dessa. Agora foi para o Senado. Esse negócio pode se arrastar por 6 meses. Então eu acho que chegou a hora de levantar a bandeira branca, mesmo porque esses políticos aí não merecem a nossa consideração. Dessa turma toda aí, se for limpar os bandidos tudo do Congresso, tem que fazer outra eleição. Vai sobrar muito pouca gente. E a gente fica feito besta aqui brigando por causa dessa gente que não vale a pena. Então vamos aprender, gente, desarmar os espíritos. Se você é a favor de um lado ou do outro, continue sendo a favor de um lado e do outro. Tente convencer os outros, mas de forma civilizada, sem briga, sem xingamento. Porque quando se perde o argumento, se parte logo para a grosseria, né? Eu uso um sistema interessante no meu Facebook. A pessoa pode discutir comigo, pode discordar do meu ponto de vista. Agora, se for grosseiro, eu deleto na hora, não quero nem saber. Primeiro porque a página do Facebook é minha. Aqui eu manifesto a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo, eu não peço isso. Mas eu tenho o direito, a Constituição brasileira me garante o direito de manifestar a minha opinião. Se você discordar, eu respeito a sua discordância. Se você me xingar, eu deleto você. E se você me ofender, eu vou na justiça. É simples, na democracia é assim. Então a dica de hoje, o meu apelo é pela pacificação do Brasil. Nós temos que nos entender porque não tem nada resolvido, não. Se a Dilma sair e entrar o Temer, não vai acontecer nada, porque é tudo farinha do mesmo saco. Entendeu? O Brasil precisa que nós, os brasileiros, tomemos o nosso destino nos dentes e nós é que vamos consertar o Brasil. Não espere que os políticos consertem o Brasil, que eles não estão nem aí para nós. Nós é que temos que começar a consertar na eleição de outubro agora, elegendo gente que presta. Principalmente nas cidades pequenas, você só vota errado se quiser, você conhece todo mundo. Você sabe da vida de todo mundo. Então vamos prestar atenção, vamos, de tudo... Sempre tira-se um lado positivo. O lado positivo foi que as pessoas discutiram política, trataram do assunto, se inteiraram do que estava acontecendo. Agora é colocar em prática os ensinamentos e votar em quem presta e tirar os bandidos da política, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, Xote Barriguinha. Xote é bom pra se dançar. Quer aprender, vou lhe ensinar. Morena, entre na roda.

24 horas por segundo. Roberta Miranda, música nova, 24 horas por segundo, para Ana Bertolazzi de São Paulo, minha nova amiga do Facebook. Ana, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, tem muita gente fazendo aniversário, né? Hoje, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Dia que o Cabral errou o rumo e chegou aqui, né? Como é que um caboclo que descobre por acaso um país, esse país vai dar certo? Foi a primeira piada de português que foi contada, foi o Cabral ter descoberto o Brasil, né? Então, nos dias 22, sexta-feira, 23, sábado e 24, domingo, muita gente aniversariando. A Ana Cláudia, a minha amiga, grande comunicadora Vânia Rocha, da Super 90 FM de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. O meu amigo Fábio Nakatani, em Brasília. O Saulo Póvoa, Cida Rodrigues, Antônia Marques, Rosimere Dabrapi, Alda Lima, Desian Macedo, José Antônio Molitor Marsoleta, o Ferreira da dupla com Fernando, Célia Assunção, Luci Novaes, Giovanni Oliveira, Pedro Omar Marra, Alisson Martins, Ezequias Caetano, Larissa Vieira, Rócio Pereira, Emanuel Messias, o meu querido amigo Dinho Sacramento, Maria Fernanda, Dani Lemes, Wagner Marcos, Cidiane do Paulino, Neuza Rodrigues Pereira, Denise Tibúrcio, minha amiga de Patos de Minas, Jamile Neiva, Ana Maria Assis, Roseli Borges, o chefe Cristiano, a minha amiga Clau Bazanini, lá no Paraguai, Karina Aparecida Ritoso, João Kleber Terena, Roberto Cardoso, Marco Antônio, a minha amiga Goiás de Camargo Pacheco, lá no interior de São Paulo, a minha querida Goiás Brasil, grande cantora lá da minha terra, Melissa Alves, Euvaldo Machado, Mari Furlan, Carlos Aloísio, Regina Maria, Débora Soares, Antônio Cardilac Dias, Gileon Gonçalves, Cláudio Tusco, a minha querida amiga Valderes Caetano, de Coromandel, mas que mora aqui em Brasília, Sirlene Soares, Daniela Ramos, Lindinalva Maria, Marcelo Souza, Daís Rodrigues, Juliana Dias, Cidiane Paulino, Lauane Caroline, Neuza Rodrigues Pereira, Daniele Cristina, Rita Ribeiro, Paulo Vitor Silveira, Arlene Patrícia, a minha amiga Welda Souza de Brasília, o cantor Romance Mauro Delfiol, Anderson Ribeiro, Márcia Dantas e você, que está aniversariando neste final de semana. Receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente de muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 116, Deus salva da morte. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Ele me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar

desesperado se vê perdido por ter no mundo já dividido com outro alguém o seu amor. Sou eu, Senhor, essa alma triste que cumpre a sina mais colorida. Viver com uma pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Que cumpre a sina mais dolorida. Me perfuma pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Relembrando Goiá, Biai Goiá, alma triste para Lelé Araújo. Ela é de Brasília, mas mora no Coró, mora lá em Coromandel, curte o nosso programa pela Super 95 FM e agora faz parte do nosso Facebook. Lelé, dia 14 de maio, é um sábado, nós vamos fazer em Coromandel o primeiro encontro dos amigos do Facebook de Coromandel e região. Nessa semana eu vou escolher o local e vou avisar para vocês, dia 14, dá num sábado. Para participar, não paga nada, é só entrar no, na minha página do Facebook e dizer, ó, eu vou participar, porque eu coloco o seu nome na lista, até o dia 30 nós vamos aceitar as inscrições, depois eu preciso de um tempo para organizar o evento, né? E você, Lelé, seja muito, mas muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. O bom de ser pobre e feio é que quem gosta de você gosta mesmo, gosta de verdade. O bom de ser pobre e feio é que quem gosta de você gosta mesmo, gosta de verdade. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Laércio e Cristiano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Todo domingo a Rede Brasil de televisão às 21 horas apresenta o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Essa semana, no próximo domingo, eu vou apresentar duas entrevistas muito interessantes. Eu vou conversar com o embaixador da Tunísia no Brasil, Sabri. Engraçado que eu perguntei para ele, qual eu falo o seu nome todo? Não, meu nome é muito complicado. Fala só Sabri. Então tá bom. Então o Sabri, que é o embaixador da Tunísia, um camarada muito simpático. E o escritor Magno Melo, que é cantor, compositor e escritor, está lançando o seu primeiro livro. Neste domingo, Conexão Brasília com Cleito Aguiar na Rede Brasil de televisão, às 21 horas. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Laércio e Cristiano. Foi só um susto. Parei, suspirei, tô em choque. Não dá pra entender como pode. O que me jurou, pôs tudo a perder. Mentiu que ia ficar em casa. Por essa eu não esperava. Meu mundo parou, não pode ser. O mesmo perfume, o mesmo corte de cabelo, ele tocando no seu rosto a ponto de te dar um beijo. Tô feliz porque não era você. Quebrei a mesa, passei vergonha. Me veio um soco, tô com o olho A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Laércio e Cristiano. Foi só um susto para Ione Melo, de Gramado dos Loureiros, no Rio Grande do Sul. Ela curte o nosso programa pela Guamirim FM. Ione, um abração para você, seja muito bem-vinda. Você está fazendo parte aqui do nosso Facebook. E se você gostou da música do Laércio e Cristiano, é só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Gente, mas o tempo passa depressa, né? Esse meu programa de hoje é o programa de número 2050 aqui na Rádio Estúdio Brasil. Eu entrei no ar no dia 16 de junho de 2008. É, o tempo passa, 2050 programas não é brincadeira, né? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer os maiores professores. Foi aqui que tudo começou. Essa dupla vendeu 150 milhões de discos, os maiores vendedores de discos da história do disco no Brasil. A Faculdade da Música apresenta os mestres Tunico e Tinoco, Cabocla. Como é triste meu viver sem esquecer um só momento teu amor. Tu me deixaste no sertão abandonado, este caboclo magoado, padecendo grande dor. Sua casinha lá no alto da montanha agora é tão estranha, vem mesmo a cor da saudade. Que crueldade da cabocla minha amada, que esqueceu sua morada e a minha felicidade. Que crueldade da cabocla minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade. Pedi um santo pra minha felicidade, eu quero por caridade o amor dessa mulher. Quem tanto quer, quem te ama e quem te adora, tão triste chora neste rancho de sapé. Me desprezaste por um outro da cidade, a maior infelicidade é desprezar quem quer bem. A sorte foge e o dinheiro se escasseia, torna vir morar na aldeia, fica igual a eu também. A sorte foge e o dinheiro se escasseia, torna vir morar na aldeia, fica igual a eu também. A Faculdade da Música apresenta os mestres Tunico e Tinoco, Cabocla, pro Serginho Machado, pro Vandim mais a Rosarinha, pro Itom Bandim, meus amigos do Coró, que sempre curtiram essa moda do Tunico e Tinoco. Nós cantamos demais isso aqui nas farras e nas serenatas lá em Coromandel. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. A música mais tocada no ano de 2013, Bruno Marrone, Vidro Fumê. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Acreditar, pensei que era só um trote.